Quer fazer amor comigo? Quer fazer amor comigo? Quer fazer amor comigo? Quem meu amor? Quer fazer amor comigo? É nesse clima que eu vou. Vou te levar pro barco, vou te jogar na cama. Deixa eu chamar.